Portal do Arrocha. Esse é o som do povo, brada. E aí, meninas? Oi. Que delícia de música. Só pra dar um clima. Só pra dar um clima, jantar à luz de velas pra subir sua autoestima. Só pra dar um clima, só pra dar um clima, jantar à luz de velas pra subir sua autoestima. Whisky Chandon e um beck bacana, hoje a noite é nossa, eu vou te levar para a cama. Escurinho você pede, no claro você reclama. Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma, toma, apaga a luz e toma. Apaga a luz e toma, toma, apaga a luz e toma, apaga a luz e toma. Oi! Luz e toma. Oi, oi, oi! Toma, toma, apaga a luz e toma, apaga a luz e toma, toma, apaga a luz e toma, apaga a luz e toma, toma, apaga a luz e toma. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Só pra dar um clima, só pra dar um clima, jantar à luz de velas pra subir sua autoestima. Só pra dar um clima, só pra dar um clima, jantar à luz de velas pra subir sua autoestima. Whisky Chandon e um beck bacana, hoje a noite é nossa, eu vou te levar pra cama. Escurinho você pede, no claro você reclama. Escurinho você pede, no claro você reclama. Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma, toma.